bom dia, boa tarde mesmo, boa noite, bom dia para todo o nosso auditório da rádio Arcanciel 96.2. Pois é, está no ar o programa Mala de Cartão nesta manhã de sexta-feira, 5 de abril do ano de 2022, ou melhor, 2024. Já quero andar ao para trás. Para todos vós, uma ótima manhã de sexta-feira, um ótimo final de semana, onde quer que você esteja. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela escuta, obrigado por estarem desse lado. O meu nome é Jorge Carvalho e estarei aqui com todos vós para três horinhas de boa música, de boa disposição, até bem pertinho das 12 horas. E quero começar por cumprimentar a quem me desejou boa emissão na página oficial da Mala de Cartão, a nossa amiga Salete Pinheiro, Dina Cruz, Maria Salete, Fátima Vale, a todos que mandaram mensagens privadas, muito, muito obrigados. Obrigados também por vocês fazerem parte desta rádio, com estas mensagens que eu cada vez farei mais e melhor por esta nossa, que é a vossa, a Rádio Arcanciel 96.2. E vamos começar, mas sem antes começar, quero lembrar todos vocês que hoje é sexta-feira e vocês podem e devem pedir os vossos temas musicais, podem e devem o fazer através do telefone 02-38-43-48-00, ou então, se o preferir, poderá fazê-lo através do Facebook. Basta digitar no Facebook Mala de Cartão e envie a sua mensagem para lá, que eu leio a sua mensagem e dedico o seu tema musical para todos vós. Para todos vós, este bonito, bonito tema que eu vos vou dedicar. Hoje vou dançar. E você? Bom fim de semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se eu vos escutar a melhor música de Jorge Carvalho, e voilà, você sabe. Hoje eu vou dançar, oh, a noite inteira, oh, mesmo sem parar, vai ser a minha maneira. Hoje eu vou dançar, oh, sorrir e brindar, oh, vou viver a vida, ser feliz e aproveitar. Hoje eu E diz o Jorge Guerreiro que não quer amor só de fim de semana. Bom dia, vai daqui de Orleão até ao departamento 28, até o nosso amigo Fernando Agostinho. E ele que me diz, bom dia amigo, muito, ele que me diz, bom dia amigo Jorge Carvalho, sejas bem-vindo nesta manhã de sexta-feira. Bora lá, à boa música, um forte abraço para ti. Muito obrigado, amigo Fernando Agostinho. Obrigado pela mensagem. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arcanciel 96.2 FM. E agora para todos vós, este bonito tema, Ela é Linda Sem Make-up, na voz de Adriana Lua. Pois é, ela é sempre linda sem make-up. Ela é linda de qualquer maneira. Bom dia para você que está deste lado. Obrigados pela vossa companhia. Agora sei o que é amar. Eu acredito no amor, sim. Só sei que já sofri demais. Pois é, peço desculpas, mas o cantor enganou-se. Era para entrar o Agir, ela é linda sem make-up, mas entrou Adriana Lua, medley Kizomba. Peso dos meus ombros. Tá tudo claro como o sol. Só quero o seu amor de novo. Oh! voltar sem nenhuma explicação. O coração mandou parar e te admirando ali, te olhando sem me desviar. De repente então você sumiu. Amiga Maria Salete, que me diz, contigo sempre na escuta do programa Mala de Cartão. Vamos para o fim de semana com muita música portuguesa. Beijinhos. Ela que também me pede um tema, mas eu passarei já o seu pedido e a sua dedicatória. Obrigado, Maria Salete, pela companhia. Obrigado pela escuta. E agora sim, este tema que eu vos dedico a todos vós, Agir, Ela é Linda Sem Make-up. E quando se deita não precisa de make-up. Ela é linda, ela é linda, linda sem make-up. Para melhorar, mas melhorar o que ela já é perfeita. Eu gosto dela de qualquer maneira. Muitas vezes ela acha-se feia. Pode ser que um dia ela veja que ela não precisa de se pintar para provar que ela não precisa. Ah, ela é perfeita. E quando se deita, não precisa de make-up. Ah, linda por dentro, como é por fora. E se ela não notar, então vou dizer-lhe que mesmo quando acorda, ela é linda sem make-up. Ela é linda, é. Ela é linda, linda sem make-up. Baila, dança do amor na voz de Agatha. Lindíssimo tema este, sem dúvida alguma, na voz da Agatha. E agora vamos ficar com o meu primeiro pedido, primeira dedicatória desta manhã de sexta-feira, 5 de abril do ano de 2024. Meu bom dia para o nosso amigo ouvinte Carlos Carvalho, também se é Carvalho, é duro como caraças, pois é. É Carvalho, é boa pessoa, é boa gente. Ele que me pede um tema na voz de Marco Polo, Lágrima de Amor. Para dedicar a ele a todos que estão na sua companhia e a todos que estão na escuta da Rádio Arcancel com um ótimo final de semana. Amigo Carlos Carvalho, muito obrigado, obrigado pela sua participação. Uma ótima manhã de sexta-feira, bom fim de semana. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Marco Polo, Lágrimas de Amor. Amigo Carlos Carvalho, obrigado pela excelente escolha. Que saibas como me sinto e que imagines o quanto eu choro

boa vida, é preciso lutar. Já não tenho mais oportunidades, vou recomeçar. Vou começar uma vida nova, ainda há tempo para mudar. Qualquer dia estou com os pés para a cova e não quero acreditar. Não sei se mereço esta vida de cão. Tudo o que vejo tem um preço e eu não tenho tostão. Será que mereço? Nunca fiz mal. Em 2022, no Festival RTP, ganhou o Festival RTP da Canção e nos representou e bem na Eurovisão. É um orgulho sempre tocar Amar aqui na RDP Internacional. Daqui a pouco, o José Pedro Pinto vai trazer-nos as notícias de desporto. Primeiro, vamos ouvir a Diana Castro. No pós-almoço de domingo, o desporto preenche uma tarde clássica de grandes emoções. Esta semana, com o acompanhamento dos jogos Chaves Portimonense, Moreirense Estrela da Amadora e ainda a Liga 2, a final do Estoril Open e a entrevista a Nuno Lobo, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Tarde desportiva, depois das 15 horas, aqui. Parte de Bélgica. Siga por Luxemburgo. Vir para França. Atravesse Alemanha. O seu destino ficará no Reino Unido. Dos cinco cantos do mundo. Uma perspectiva a partir de vários pontos da Europa na segunda parte das manhãs da RDP Internacional. Dos cinco... Depois das notícias das 10 da manhã. Jorge Cruz está de regresso e em nome próprio. Mais 11 do 9 do que era um... Transumante. Um disco mais pessoal e tranquilo. Encruzilhada, mas o caminho incerto. Posso não ter bem voltado ao princípio, mas ando lá. Transumante de Jorge Cruz. Voz e viola e a música de raiz portuguesa como base. Um disco RDP Internacional. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. Olhar para as temperaturas atuais, 13 graus em Dublin, 12 em Madrid, menos 1 em Oslo e também em Helsínquia. Já em Bruxelas, apesar de estar a chover um bocadinho, estão 14 graus. RDP Internacional. Daqui a pouco as notícias de desporto. Já calei o verão em mim. se apaga assim. Visão, já não vivo em mim. Volta para trás, vem-me buscar. São 8h47, as notícias de desporto com o José Pedro Pinto. Portugal vai mesmo receber uma meia-final do Mundial 2030, competição organizada em conjunto com Espanha e Marrocos. Será o Estádio da Luz a receber esse encontro. Outra partida da mesma fase será acolhida pelo país que não receber a final, anunciou o presidente da Federação, Fernando Gomes, na Universidade Católica de Lisboa. Entretanto, da Federação para o Governo, Pedro Dias é o novo secretário de Estado do Desporto, até agora vogal da Direção Federativa. É a escolha do Executivo liderado por Luís Montenegro, sucede a João Paulo Correia. 50 anos depois da Revolução dos Cravos, o 25 de Abril ainda não chegou ao futebol português. Pinto da Costa reagiu desta forma aos processos disciplinares abertos a si, à SAD do Futebol Clube do Porto e ainda a Francisco Conceição e Diogo Costa, depois dos acontecimentos no polémico jogo com o Estoril. Fico triste porque quando estamos próximo do 25 de Abril, que foi feito para termos muita liberdade, inclusive a liberdade de expressão, no futebol ainda não chegou o 25 de Abril. É triste, mas não me preocupa, nem a nada ao meu trabalho. Pinto da Costa em campanha para as eleições de 27 de abril, a receber também resposta da parte de André Villas-Boas. O líder portista havia afirmado que o adversário teria de ficar de pé quando quisesse falar com Sérgio Conceição. Fica o troco. O candidato, o Jorge Pinto da Costa, diga que eu vou ficar de pé, eu tenho 46 anos, posso ficar de pé, não preciso ficar sentado para discutir qualquer coisa que for. O contra-ataque de Villas-Boas. Estamos na véspera daquele que pode vencer o jogo do título. Sporting e Benfica ensaiam a tática para o derby da jornada 28, marcado para a noite de sábado. Leões líderes com mais um ponto e menos um jogo do que as Águias. Ruben Amorim tenta ter Pedro Gonçalves. Roger Schmidt tem a equipa na máxima força. Artur Soares Dias é o árbitro nomeado. O juiz da Associação de Futebol do Porto esteve no derby da Luz da primeira volta. Luís Godinho será o VAR. A Seleção Nacional Feminina arranca hoje a Liga das Nações, que serve de base para o apuramento rumo ao europeu. Recebe a Bósnia em Leiria e nem o menor ranking da adversária retira foco máximo ao selecionador Francisco Neto. Pode ser favoritos é o lado teórico da coisa, e por isso nós assumimos nesse sentido, no lado teórico, porque no ranking somos a equipa mais cotada, mas também com esta referência, que é uma referência que nos toca muito em particular e que as nossas jogadoras estão muito habituadas, que esse ranking em nada conta quando vamos para dentro de campo. O Portugal-Bósnia arranca às 8h45 da noite, terá informações de João Correia aqui na rádio. Ténis, Nuno Borges pode chegar hoje pela primeira vez a uma meia-final do circuito ATP, joga para os quartos de final frente ao chileno Cristian Garín, depois de ter eliminado o italiano Lorenzo Musetti, um dos cabeças de série do torneio. Esta vitória é muito importante para mim, exatamente por isso, porque é um torneio que me diz muito, um jogador de grande calibre, e eu consegui estar ali, taca-taca, e estar agora nos quartos de final. Hoje também para os quartos, os restantes três jogos. Casper Ruud, campeão em título, frente a Marton Fucsovic. Richard Gasquet, diante do Pedro Martínez. E ainda o duelo, Pablo Ruiz, Hubert Hurkacz. E na Fórmula 1, grande prémio do Japão, o tricampeão do mundo, Max Verstappen, foi o mais rápido no conjunto das duas sessões de treinos livres no circuito de Suzuka. Tempo de 1:30.056, estabelecido na primeira bateria de testes. Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais veloz na segunda sessão, mas devido à chuva, não passou do segundo 34. A informação de desporto com o José Pedro Pinto, também disponível para acompanhar pela internet em desporto.rtp.pt. O simbolismo da flor de jasmim. Daqui a pouco vamos descobrir tudo no Almanac de Ouvido com a Filomena Crespo e a Mafalda Lopes da Costa. Primeiro temos Expensive Soul. O amor é mágico. Bom dia e bom fim de semana com a sua rádio. Andei por começar, mas aconteceu. Como foi a primeira vez, bem visto sou eu. Era só olhar, batia perfeito. Cheiras como o mar, como estás sem jeito. Tenta mudar teu mundo, mas agora sei que não devia. Tenta mostrar teu mundo, que sou de ti desde esse dia. Não me deixes mais nesta situação. Quero estar contigo, perder a noção. Rápido. nem nada que se pareça, mas eu respeito. Vai na tua cabeça, entregamo, te adoro, te amo, te quero, te venero, te sinto, te espero. Não me deixes mais nessa posição, nada é vão, tudo tem a sua explicação. E o que é minha, quando te vejo, falo com o arrepio na espinha. E agora vejo tudo bom, quero ver a tua cara quando ouvires este som. Ah, e vou tentar ser mais coração mole, vou ligar para nos ver um pôr de sol. Banda sonora da sua sexta-feira na RDP Internacional, mesmo a condizer com o fim de semana, ou não é? Está na hora. E hoje, no Almanac de Ouvido, como sempre com a Mafalda Lopes da Costa, vamos olhar para o simbolismo da flor de jasmim. O que é que há para saber sobre isto, Mafalda? Inicialmente, a flor de jasmim era cultivada na China, no Médio Oriente e na Índia. Mas hoje é uma das plantas mais populares na Europa. Tem, obviamente, um aroma muito intenso e acredita-se que o chá de jasmim, ou seja, a infusão de jasmim, é boa para combater a ansiedade, induzir o sono e, sobretudo, acalmar quem o toma. Mas também se usa o óleo de jasmim em massagens e em emplastros. Quanto aos vários simbolismos do jasmim, na Índia, por exemplo, esta planta é usada para homenagear os deuses e os mortos, sendo uma flor ideal para as ofrendas e simboliza a esperança e a espiritualidade. Já para os cristãos, o jasmim branco ficou associado à Virgem Maria e é essa a razão pela qual é muitas vezes escolhido pelas noivas para integrarem. L'atelier Papille a fleuri les ombrelles. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwich, salade fraîche ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Samedi 13 avril 2024, soirée exclusive avec l'artiste Georges Freyla. Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Freyla et tous ses musiciens. Le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors écoutez et appréciez ces quelques extraits. Este nosso tiro lindo, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro lindo, gosto de ladeira. Brincadeira que acabar, fico lá com a madeira. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Freyla et ses musiciens. La soirée sera animée par José Baltazar. Voltei, voltei. Nunca

para ficar de vez até às 12 horas. Vamos lá então com boa música, com boa disposição nesta manhã de sexta-feira. Olá, bom dia para a nossa amiga Isabeliza, e ela que me diz olá, bom dia Jorge, boa emissão, beijinhos e um excelente dia de sexta-feira para todos os ouvintes. Obrigada, obrigada pela mensagem e obrigado por estar na escuta da Rádio Arcanciel 96.2 FM. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já foi de todo esse de cima do seu ego. Tem tanta gente por aí, na exclusão ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Talvez prestar mais atenção na realidade, porque não vê como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular. Não é possível planejar, não é estratégico pra ser feliz. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? O que é preciso para ser feliz? O que é preciso para ser feliz é muito fácil. Ser humilde, ser honesto e amar o próximo. Muito obrigado, muito obrigado. Desejo de menina. Era pra você me amar, mas só me fez chorar. E eu aprendi a desgostar de ti. Sentimento acabou, adeus aquele amor. Já superei, não É, balança Kuduro na voz de Helena Correia. E Helena Correia, quero dar os bons dias à nossa amiga Maria, ela que nos escuta desde a Suíça, ela que me diz, quando puderes passa um tema ao teu gosto para dedicar a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, desejando um ótimo final de semana para todos e para ti, toda a tua família. Beijinhos, muita saúde, sejam felizes. Obrigada, obrigada Maria, obrigado pela mensagem. Obrigado por estares na escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. E agora vamos ficar com este bonito tema na voz de Romana A. Bibi. Espero que seja do seu agrado. O seu nome não sabia, mas quando ele olhou para mim, tudo ele me dizia para lhe chamar A. Bibi. Com o tempo fui crescendo e a Bibi cresceu também. Seu acampamento, tanto, tanto que eu bailei. Como dois filhos de vento, fomos os dois mais além. E eu não esqueci. Ah, Bibi, ah, Bibi, a bailar contigo ficou feliz. Ah, Bibi, ah, Bibi, esse teu sorriso fez-me sorrir. Ah, Bibi, ah, Bibi, amor tão bonito que nós tivemos. Não tive outro assim. Não te esqueci. Bibi, tema este na voz de Romano, um tema a pedido da nossa amiga Maria, que nos escuta desde a Suíça. Pois é, se você quer ouvir a sua música preferida, é muito fácil, basta ir à página. Basta ir à página oficial Mala de Cartão. Poderá também fazê-lo através do número 0238-434800. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória até bem pertinho das 11h30. E agora, para todos os trabalhadores que estão na escuta da Rádio Arc-en-Ciel, lhes dedico este bonito tema, especialmente para aqueles trabalhadores que são trabalhadores de piscina. Agora, para o verão, sabe muito bem. Vamos ficar com Gabriel, a minha piscina. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02 38 43 3-4-8-0-0. Fale connosco através do Facebook. Página oficial Mala de Cartão ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão. Provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Pois é, e está de volta, está para todos vós o locutor Jorge Carvalho. Quero relembrar a todos vocês que faltam apenas praticamente oito dias para o grande espetáculo de Jorge Ferreira, que é já deste sábado, deste sábado 8, na sala de Montição, em São João de Belão. Se ainda não adquiriu o seu bilhete, faça-o, mas faça-o rápido para que você possa poupar 5€, porque se o fizer antes do dia 13 de abril, o bilhete fica-lhe apenas por 15€. Se o comprar no próprio dia, pagará 20€. Como vê, é bem melhor você poupar 5€, que já dá para duas garrafinhas de água, ou então para você comprar um saquinho de amêndoas para oferecer ao locutor Jorge Carvalho e a todos os meus colegas daqui da Rádio Arcanciel. Basta uma simples amêndoa, porque não se pode chupar muito, muito açúcar. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E agora eu vos ofereço este tema na voz de Jorge Ferreira: Meu Coração Bate por Ti. Carinho no berço de Portugal. Mas que bela é a paisagem quando se vai de viagem pelo Douro litoral. Tajos, montes, alto Douro, para mim é um tesouro, nunca mais irei esquecer. Quando pela beira passei, confesso, nunca pensei as saudades que a tenho. É um abraço, é um abraço que eu recordo tanta vez. Toiradas, dos campinos e manadas, e fandango para dançar. Ao entrar na Extremadura, vejo gente pura e pura, cordial e popular. Alentejo, não te esqueço, e no momento que regresso, és o som dos meus amores. Por fim, no Algarve quente, vou pelo mar e vou contente à Madeira e aos Açores. É um abraço, é um abraço que eu recordo. Não faz mal não falarmos

Fala-me de amor na voz de... Fala-me de amor deste lindíssimo tema que eu dediquei a todos que estão na escuta da Rádio Arcancel. E daqui de Orleão até Hamburgo, bem-me olá, bom dia para a nossa amiga Fátima, Delgado. Ela que me diz, bom dia Jorge Carvalho, uma feliz sexta-feira para ti e para os teus ouvintes. É bom voltar a ter a companhia das tuas emissões. Beijinhos de Hamburgo. Obrigada, obrigada Fátima, para si também uma ótima sexta-feira. Obrigado por estar na escuta da Rádio Arcancel. Como vocês veem, a Rádio Arcancel chega a toda a parte do mundo. Mais um imigrante que está na escuta do programa Mala de Cartão. Muito obrigado, uma ótima segunda-feira, uma ótima sexta-feira, assim é que é para todos vós. Bom final de semana. Franchi Lopes com este lindíssimo tema, Porque Você Se Foi. Foi tudo mágico e lindo entre você e eu. Você olhou bem pra mim, olhei pra você. Eu sei, foi amor, não deu pra esconder. O beijo rolou, o abraço encaixou. Será que me deixou? Não entendi o que você se foi. Me deixou aqui e sem o seu amor. É tudo tão ruim, não consigo dormir. Por mais que eu tente, não tiro você do meu coração. Me lembro bem do dia que a gente se conheceu. Que lindo entre você e eu. Você olhou bem pra mim, olhei pra você. Você foi amor, não deu pra esconder. O beijo rolou, o abraço encaixou. Mas logo de repente cê aqui me deixou. Não entendi o que você se foi. Seu amor é tudo tão ruim, não consigo dormir. Por mais que eu tente, não tiro você do meu coração. Sei que o tempo não pode apagar a marca que você deixou. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Aqueles que cada buraco que tenho, eu estapo. Boa disposição logo por amanhã. Bon humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre et nous ne voulons pas la changer. E não queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Oh mon Dieu.

Para quê? Para estarmos presentes no concerto de Jorge Ferreira e sua banda. Pois é, aparece já a adquirir o seu bilhete, passe para a Rádio Arconcel, por todos os pontos onde você o poderá fazer. Compre o bilhete antes do dia 13 e poupará 5€, porque estes 5€ já dá para duas garrafinhas de água lá na sala de Montício. Pressa, compre o seu bilhete, porque se o comprar só no dia, pagará 20€. E agora, para todos vocês, vamos pegar no autocarro do amor, o autocarro de Jorge Ferreira, e vamos ir todos até à sala de Montição no dia 13 de abril. Deste autocarro do amor na voz de Jorge Ferreira, vamos ir até aos spots publicitários e eu voltarei para a minha terceira e última hora, agora que são 11 horas mais 6 minutinhos nesta manhã de sexta-feira 5 de abril do ano de 2023. Fico por aí, até já. Olá pessoal, daqui Jorge Ferreira informando que estarei com a minha banda em Orléans, França, para um grande espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel no dia 13 de abril de 2024. Os bilhetes encontram-se à venda na Rádio Arc-en-Ciel e nos locais habituais. Até o dia 13 de abril e um forte abraço a todos.

que toda a gente é livre para sentir saudade. Será que toda a gente é livre para sentir saudade? Levo o teu olhar em rua e as pedras da calçada. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Smile.

Cartão, o programa da manhã na rádio Arconciel 96.2 FM. Horas mais 36 minutinhos e assim caminho para a minha retinha final. Nenhuma frase dá para construir, dislexia total toma conta de mim. Por isso o gago daquelas canções quer dizer o que sinto, sai-me tudo a prestações. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Meu amor, fico tchê tchê quando estamos eu e tu. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. São neste momento 11 horas mais 39 minutinhos nesta manhã de sexta-feira. Estou entre duas nações, assim é o meu viver. Pois é, eu estou entre duas nações, estou entre Portugal e França. Entre duas nações, escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho o meu pão. Estou entre duas. Pois é, e hoje uma parte daquilo que sou devo com toda a certeza à França, devo a todos os que me ajudaram aqui em França. Não sei se fica, se vá, tenho lá muita família, mas os meus filhos estão... Eu espero que vocês estejam todos bem desse lado, pois é isso que eu quero para todos vós. Hoje adoro os países. E com este tema vou-me começar por despedir de todos que participaram no programa Mala de Cartão desta manhã de sexta-feira. Dia der um passo, sei que vai doer demais, por um lado perto do mundo que lutei para construir. Quero agradecer à nossa amiga, à nossa ouvinte, Salete e Manuel Pinheiro, que nos escutam desde o departamento 47. Viver, não mantenho o coração. Agradecer a nossa amiga Dina Cruz, que nos escuta desde Lisboa, Portugal. Uma, não sei não, por Portugal tenho amor. dia, Salete, ela que nos escuta aqui em França, no departamento 88. Mulher humana, sei não, por Portugal tenho amor. Fátima Bala, ela que nos escuta aqui em Orléans, Floride, nos ouve. Fernando Agostinho, ele que nos escuta no departamento 28 aqui em França. Carlos Carvalho, que também, se escuta, também nos escuta aqui em Orléans. Dois pedaços, um diz fica, outro diz vai. Mas se um dia der um passo, sei que vai doer demais. Isabel Isa, que também nos escuta aqui no departamento 28. Destruir, e por outro perco tudo, tudo que sonhei para mim. Estou entre dois. A nossa amiga Maria, que nos escuta desde a Suíça. Numa tenho o coração, noutro o resto do meu ser. Sérgio Carvalho, meu mano, ele também nos escuta desde a Suíça. Não, por Portugal tenho amor e em França ganho o meu pão. Estou nossa amiga Fátima Delgado, que nos escuta desde Hamburgo, Alemanha. Por Portugal tenho amor e em França ganho o meu pão. E o nosso amigo, um grande homem também que eu conheci e conheço, o nosso sócio Abreu, ele que nos escuta aqui também em Orléans. Agradecer a todos vós, a todos que estiveram na minha companhia no programa Mala de Cartão. Em França ganho o meu pão. Estou entre duas nações. Escolher uma não sei não. Por Portugal tenho amor e em França ganho o meu pão. Estou entre duas nações. Agradecer a todos vós uma ótima sexta-feira, para todos vós um ótimo final de semana. Não se esqueçam que é já no próximo dia 13 de abril que teremos cá com todos nós Jorge Ferreira e sua banda. Por isso apresse a comprar, adquirir o seu bilhete para a entrada na sala de Montição em São João de Belém. Estamos na escuta da Andreia Portilho. Liga para ele. Pois é, liga aqui para a Rádio Arconcelo. Venha cá buscar o seu bilhete. Ligue para o 0238-43-40-48 ou então 0238-43-50-09 para adquirir o seu bilhete, porque tem apenas uma semana praticamente. Uma ótima sexta-feira para todos vós. carton. Mala de carton. Mala de carton. Mala de carton. Ici, vous entendrez également la meilleure musique portugaise. Également les meilleures musiques portugaises. Sur la radio Arc-en-Ciel. Deixou-me tirar para lá, que não podes parar, nem tens nada a perder. Mala de carton. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Com um pouquinho mais de amor, vontade de te ter a meu lado e te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Sentado num rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim. Porque é que a vida nos trama quando alguém se ama? Ter de partir e não poder sorrir. Porque é que choras? Porque é que dizes o meu nome se nunca me podes tocar? Tenho saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho te quero. Uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de ti. Imagino porquê a tua cara a flutuar. Porque é que a vida nos fascina, tantas vezes nos domina. Acreditar que no amor não se sente dor, mas é mentira. Mentira. Mentira. Saudades de te ver, vontade de te abraçar. Sozinho tocando uma guitarra junto ao mar. Recordo-me de... Porque é que a vida nos fascina, Jesus nos domina. Acreditar que no amor, mas é mentira. É com este lindíssimo tema na voz de João Pedro Paes. Mentira, não é mentira nenhuma, não é mentira não, senhora. Hoje é sexta-feira e são 11 horas mais 56 minutos no dia 5/4/2024. Foi um prazer estar aqui com todos vós nesta manhã de sexta-feira. O locutor Jorge Carvalho volta na próxima terça-feira a partir das 9 até às 12. Resta-me despedir-me de todos vós, desejar a todos vós uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Por isso, obrigado a todos vós mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser. vezes nos domina acreditar que no amor não se sente dor, ou seja,